pensavas noutra vidraça. Com o teu bico dentado trazias mais uma asa. Iori, iori, iori, iori, iori, iori, iori, iori, iori, iori, iori, iori, iori, iori, iori. Yori, yori, yori, yori, yori. zaidana. Fui ter a mesa redonda, beber em malga que esconda, um beijo de mãe. Espero. Mas se ouve o seu grito, muita flor das águas, noite marinheira.

laia la laia lo li lai lo laia la laia lo li lai li lai lai lo laia la laia lo li lai lo. Adeus, estrela brilhante, companheirinha da lua, companheirinha da lua. Muitas caras tenho visto, mas como a tua. Como a tua e nenhuma. Lai a lai a lo li lai li lai lai lo. Lai a lai a lo li lai lo. Lai a lai a lo li lai li lai lai lo. Lai a lai a lo li lai. Lobeirinha triste, despaldaste bom mirando, despaldaste bom mirando. Não sei que me queda dentro, que me despido. Me despido chorando. Lai a lai a lo li lai li lai lai lo. Lai a lai a lo li lai lo. Lai a lai a lo li lai li lai lai lo. Lai a lai a lo li lai lo. Lai a lai a lo li lai li lai lai lo. Lai a lai a lo li lai lo. Lai a lai a lo li lai li lai lai lo. Lai a lai a lo li lai lo. Cada um com seu tijolo.